Novo conceito de democracia. Fonte do texto. Livro. Jesus, Zaror, Kardec, Rostang na Quarta Revelação. Paiva Neto. Na Legião da Boa Vontade nós vivemos a democracia divina. A democracia, pelo conceito de Deus, não pode ser o sistema de governo em que as pessoas queiram liberdade para prejudicar as outras, para viver na licenciosidade, para avançar no que é dos outros. A democracia exige que todos vivamos, já que nos dizemos cristãos, o novo mandamento de Jesus. Não pode haver sistema ou governo democrático em que os componentes da pátria, ou nação, qualquer que seja no mundo, não se amem. Por isso, aqueles que dizem que a mensagem de amor de Jesus está superada são loucos que deviam estar no hospício. Odiar não é democrático. E a palavra de Jesus não pode ser vista como superada, porque nem ainda foi verdadeiramente aplicada na Terra. Há uma doutrina que permite a existência de um sistema realmente democrático, não somente no Brasil, mas em toda a humanidade, é a de nosso Senhor Jesus Cristo, que está chegando. Não há verdadeiro espírito democrático onde não houver o amor do Cristo. Pois ele disse: este é o meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a lei, a LBV já explicou. Alguns podem surpreendentemente perguntar: isso já aconteceu, mas onde é que está isso? Eu conheço a Bíblia e nunca vi esse mandamento. E eu respondo: Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34. No versículo 35, desse mesmo capítulo, nós encontramos o regulamento da lei. Nisto conhecerão todos que sois realmente meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. É o que eu tenho dito no programa Boa Vontade, PBV, na Rede Bandeirantes de televisão, cujo contrato renovamos ontem, aqui, com o alto comando da RTB, e também em todas as outras emissoras de todas as redes de TV nas quais está o PBV. Fonte do texto. Livro. Jesus, Zaror, Kardec, Rostang na Quarta Revelação. 18 de abril de 1984. Paiva Neto.